2, descendo até 150, passando 200, bom dia. Bom dia, 1982, identifique, chegada Mari, desça ao 050. Autorizado 050, na chegada Mari, gol 1982. Bom dia, autorização para Guarulhos. Gente, informação aqui, o número 2 cópia. Sim, mensagem. 0737, por cópia. Afirma, 0737. Autorizado por seguro, na vez de voo 340, decola da 10 com curva direita, saída da El, Leda, Eudes. Viel Peru Whisky 58, após Videv, após conforme rota. O controle 1920.8 e o transponder 5525. 1073, autorizado por segurança 340, 1110. Daiel, transição Leda, pois eu Apro Whisky 58. 2018, transmita 5525 no transponder. Fono 0737, correto, estamos pronto para o estacionamento. Fono, Salvador, é Papa Romeo Triplo Zulu. Papa Romeo Triplo Zulu, a informação é que o número 2 cópia. O CM é 319, ponto cópia. Tente, autorizado Guarulhos, em vez de voo 360, decola da 10 com curva direita, na saída da El, Leda, Bridge. Após up do 16, após Belo Horizonte, após Trive, após conforme rota. O controle 1920.8 e o transponder 5515. 0 para Guarulhos, decola da 10, curva direita, da El, Leda, Bridge. Up do 16, Belo Horizonte, Trive, conforme rota. 508-5515, alterna Salvador, 3 horas e meia de autonomia, 3 horas e 30. Batalha 2223, apenas confirmando, 40 a bordo? 50. Gente, grato. Autorizado o táxi via Pátio Índia, ponto de cara, chama Torre 118 de Simão Meia. E o ajuste é o cimento 020. Vai chover Pátio Índia, ponto de cara da 10, lá vai chamar 186, 1020, resultado 223. O gol 1073 na escuta da Paulo. Afirmativo, gente, foi pago na sua autorização da El Leda Bridge. É, a saída será da El Leda, após direto por seguro. Até a Leda, direto para o segundo. 51-3325. Papá Romeu Zulu, Zulu. Papá Romeu Zulu, Zulu. Poderia confirmar o parte que se encontra? 4-3. Gente, decolador 1-0. Afirmativo, decolador vai decolador 1-0, está autorizado o acionamento? Papá Romeu Triplo Zulu, autorizado Morro, Paulo, nível de voo 045, decolador 10 com curva direita no corredor AXE. O controle 120.8 e o transponder 0122. Nível 045, decolada 10, curva direita, corredor AXE, controle 120.8, transponder 0122. Papá Romeu Triplo Zulu. Autorizado, acionamento, chama o seu táxi. Chamar a ponto táxi. Controle, o Oceania 6250 tá lhe chamando. Não recebo, poderia prosseguir em ponte? Tá na escuta do 5494, Oceania? Autorizado ao Salvador, nível de voo 240, a saída da EL após conforme rota ideal, o controle opera 120.8. Oceania 6250, copia o controle agora. Agora copia, senhor Salvador, é permitido de volta com o nosso guia, dizendo, vai seguir agora o nível 1, minha direita, tomando um quilo. Ok, desça para o 050 na chegada mar, identifique. 050, chegada mar, identificou. Voo no 982, desça via para 2000 pés, 1020 é o ajuste. Via até 2000 pés, voo no 982. O 65 autorizado, táxi, até a interseção do hotel, reporte para cruzamento da 1028. No curso localizou do TRIP 5494. TRIP 5414, chamei Torre Salvador, 93 Palmeiras, tenha um bom dia. 786, bom dia, obrigado pelo apoio. Sempre as ordens. O voo no 982 está livre, LS X-Way, espaço estabilizado. Autorizado LS X-Way, espaço estabilizado, voo no 982. O Papa Romeu Serra Bravo Mike, chamei agora Recife em 125, ou na alterna 13325, bom dia. 1251, no Zé, Bravo Mike, obrigado, bom dia. É o Triplo Zulu, pronto para o táxi. Triplo Zulu, autorizado o táxi via Pátio, o Indian Conscara chama a torre 118-6. O registro é acima de 020, poderia confirmar pessoas a bordo? 3 a bordo, é, o táxi seria pela Índia? Via Pátio, Índia até o ponto de espera da 10. Ok, obrigado. Thank you. 5, autorizado cruzamento da 1028, após prossegue via Delta, Alfa, reposta em Juliette. Autorizado cruzamento, Delta, Alfa. Controle, Salvador, bom dia. Passarelo 2223. Controle? Passarelo 2223, decolou. E 2223, contato radar, suba conforme autorizado. Subindo conforme autorizado, 2226 da Passarelo. Quando possível. Por gentileza, coordena a proa do destino para o 2223 junto com o centro Recife. Inicialmente eleva. Inicialmente vai voar direto eleva para o 2223, muito obrigado. Paulo Salvador, 1073, puxa acionamento, posição 1. 1073, aguarde por estiver acionamento, número 2 no Citon. Número 2, 1073. Paulo, trip 54-14, livrou na sua escuta. Trip 54-14, prossegue táxi via Lima, parte 1 na terra, remota 1-4. Via Lima, pá, remota 1-4. Trip 65, autorizado a ingressão na Juliette, pátio Índia, o ponto de espera chama torre 1-18, principal 6. O ajuste é o cimento no 020. Autorizado, Juliette, Pátio Índia, no ponto de espera chama torre 2-18. Oceaneme é 3-1-1, fica atento a P3, a força aérea que passará a retaguarda. Após autorizado por tiver acionamento, chame o ponto táxi. Quando a força aérea tiver acionamento, será no 6, chamará o táxi, na minha 3. B20, está livre LS e livre também da restrição aí, tá? Ah, afirmativo então. Peguei outro microfone aqui, então, descendo para 2000 com B20, livre da restrição aí, tá? Está livre o LS, o GNM é 250, confirma como é a reserva. Agora 5x5, sem interrupções. Ok. Zulu, chama torre 1-18.6. 2-3, após coordenação com a Recife, está autorizado direto com a Conquista. Então, agora está autorizado direto com a Conquista para o 2-2-3, muito obrigado. 982, Xana Torres, 118, decimal 6. Estabilizou agora, agora 982, 186. Obrigado, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, Papa Romeu, triplo Zulu. Triplo Zulu, mantém o corredor axé, reporte farol da barra. Reportará farol da barra, triplo Zulu. Bom, no 073, o Airbus da Oceaneta está efetuando o pushback. Dentro de 2 minutos, creio que ele vai iniciar o táxi. Pode ser autorizado o seu pushback para ele. Controle Salvador, o Papa Romeu triplo Zulu. Autoriza o triplo Zulu manter 2 no pés? Negativo, mantenha no meu pé, estou recebendo 1.600 pés no seu time, tu confirma? Estimativo, 1.600. Então, o triplo Zulu vai manter 1.000 pés. Confirmo. Tenho 6250 autorizado, LS, que se rei, reporte estabilizado. Juliette, Charles Zulu. Tem chamada de cópia. Firmar o horário da OBT, Juliette, Charles Zulu. Saindo 2223, passa 160, chame o centro na frequência 1260, alterna 1288. 1260, alterna 1288 para o 2226, muito obrigado, bom trabalho e bom fim de semana. Obrigado igualmente. Recebi a mensagem entrecortada, por quê? Avisou o localizador, Xenem 6250. Xenem 6250, 3 milhas para o externo, complexo final ILS, torre 118.6. Estou ativo, o Xenem 6250 estava modulando isso um tráfego 2 milhas e meia por 9 horas, 700 pés abaixo. Obrigado amigo, você 2 milhas agora. Sim, o tráfego está mantendo meus pés no litoral. Sim. controle Salvador, o triplo Zulu já no farol da barra. Prossiga visual, frequência livre para coordenação. Autorizado, direto, morro, frequência livre, triplo Zulu. Do Olympus 35. Olympus 35, submantenha 240 da El Vigilância. Sub, mantenha 240, saída da EL, Olympus 35. Sonda 073, autorizado o táxi via Índia, ponte para chama torre 118, decimal 6, hoje o geossímetro no 020. 020, não tipo, sonda táxi, via até o ponto 0, 2, 6, 6. Prossiga direto, Charles Zulu. Prossiga direto, Charles Zulu, aguarde só um instante, cópia. Solo, bom dia, Oxené 6250, livro. Oxené 6250, autorizado para se via Alfa Juliette, posição 03. Alfa Juliette 03. 3 no ano, passa 1600, da Euleda. 3 no 1, saída da El, sub e mantém 360 vigilante. El, mas a vigilância chama a 3 no 1. Eu poderia confirmar a parte de pista aqui da cola? Autorizado Guanambi, nível de voo 105 da cola da 17 com curva direita, restrito a 1000 pés no corredor AC. O controle 120.8 e o transponder 5424. Na sua escuta, Olympus 35. Qual a radial de saída, coordenação com a defesa aérea de Salvador? Essa é a Azul, torre 1-1-8-6. Vale interceptar a radial da presente, o Olympus 35. Autorizado interceptar o Olympus 35. Só de via esquerda para evitar a formação, o Xanemé 3 e 9. E qual a proa que vai manter? 10 e 10, Xanemé 3 e 9. Ele está livre de desvios e após voo direto da El, Xanemé 3 e 9. Livre de desvio após da El, Xanemé 3 e 9. Vigilância, sube e mantenha 340.